Grava mais um aí, Marquinho. É o moral do gente, Marquinho Estúdio, diretamente de Lagarto. Bora produzir. É assim, ó. Mas ela me deixou. Eu tô na mesa de um barzinho, parecendo um lixo. Seu garçom, por favor, traz outra dose de uísque. O som deixa baixinho. E eu vou fazer uma ligação pra ela, e ela vai ter que me escutar. Na terceira tentativa, um cara atende, dizendo alô, com quem quer falar? Seu dono da bodega, traz outra garrafa e sente aqui comigo. Eu já pedi tudo, mas eu não consigo. Tira da cabeça o que não sai do peito. Seu dono da bodega, senta do meu lado, seja meu amigo. Só tenho seu barzinho como meu abrigo, mas se Deus quiser, um dia eu tomo jeito. Meu parceiro Juninho, J7 Multimarca. O lugar de comprar barato, qualidade e segurança é com ele, viu? J7 Multimarca, agora Juninho. Mas ela me deixou. Eu tô na mesa de um barzinho, parecendo um lixo. Seu garçom, por favor, traz outra dose de uísque. O som deixa baixinho. E eu vou fazer uma ligação pra ela, e ela vai ter que me escutar. Na terceira tentativa, um cara atende, dizendo alô, com quem quer falar? Seu dono da bodega, traz outra garrafa e sente aqui comigo. Eu já fiz de tudo, mas eu não consigo. Tira da cabeça o que não sai do peito. Seu dono da bodega, senta do meu lado, seja meu amigo. Só tenho seu barzinho como meu abrigo, mas se Deus quiser, um dia eu tomo jeito. Mais um no repertório novo, Edson Ribeiro Pernambucano. Meu parceiro Marquinho Estúdio, estourado.